Portal do Arrocha. Alô, minha parceira da Divulgações. Alô, meu parceiro André Cedês, o moral do Rio Grande do Norte. Tô chegando, estouro o chonadinho. Diego Ferraz. Eu tentei te esquecer, mas falhei com sucesso. Eu até te quero longe, mas meu corpo quer perto. Seu beijo, o seu fogo, tu tem um toque que me deixa louco. Rodei, rodei, rodei, e olha onde eu tô de novo. E sabe por que é que tu me tem? É porque você senta com carinha de neném. É porque você senta com carinha de neném. Você senta com carinha de neném. É porque você senta com carinha de neném. É o chonadinho. Um abraço pra minha Bahia. Alô, meu Sergipe, alô, meu Nordeste. Estoura o chonadinho. Eu tentei te esquecer, mas falhei com sucesso. Mas meu corpo quer perto. Seu beijo, o seu fogo, tu tem um jeito que me deixa louco. Rodei, rodei, rodei, e olha onde eu tô de novo. E sabe por que é que tu me tem? É porque você senta com carinha de neném. É porque você senta com carinha de neném. Senta com carinha de neném. É porque você senta com carinha de neném. E sabe por que que tu me tem? É porque você senta com carinha de neném. É porque você senta com carinha de neném. É o chonadinho.